Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com. Como eu sempre digo a vocês, sabadão de 2 às 4 da tarde, aquele horário para você ficar à vontade, ouvir o seu programa do jeito que você gosta, ou na sua aparelhagem de som, ou no seu computador, ou no seu celular, no seu iPod, no iPod. Não interessa, onde que você estiver ouvindo, você só tem que fazer uma coisa: aumentar o volume dessa bagaça aí que o couro vai comer. Hoje é anos 70, meu amigo, eu tô na minha praia. Aqui eu não pego, não levo caldo, mas nem a pau, cara. De jeito nenhum. Eu tô à vontade aqui, que nem pinto no lixo. Olha só, vai rolar Peter Frampton, Status Quo, Sex Pistols, Paul Getz, Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Deep Purple, Jimi Hendrix, Judas Priest, Kiss, Led Zeppelin. Nossa, já deu uma overdose de rock and roll aí, não deu? Pois é, anos 70, fica à vontade. A gente vai começar com Peter Frampton ao vivo no álbum chamado Frampton Comes Alive, de 1976. Lines on My Face. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. rise. Frozen tears could never be a surprise. Well, you can't erase a dream. You can only wake me up. Well, my mind is turning slower, never to accept you. But Well, I feel so lonesome. You'll hear me when I'm on. Yet I feel so lonesome. You'll hear me when I'm on. We've been driving our turret plane, but you. Short distance relationship. Summertime. yearn to vote. Sometimes I wonder how the cool ain't no cure for the summertime blues. Classic Rocks. Olha, mais de 30 anos de carreira. Tá, não tô dizendo que os caras cheiram, não, de carreira, tá? E eles continuam tocando do mesmo jeito, cara. 2008 foi o último álbum que eles lançaram, Black Eyes. Eles continuam com a mesma pegada, cara. É o AC/DC. Aliás, AC/DC, tá? It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Um dos melhores sucessos, esse. Um, dois, tá bom? O anterior, The Who, Summertime Blues. Essa versão eu só consegui ao vivo, cara. Deveria tocar no programa ao vivo, mas é uma das minhas prediletas do The Who também. É o Keith Moon, é, Roger Daltrey, John Entwistle, esqueci o nome do guitarrista, cara. O cara mais conhecido, acabei esquecendo. Mas deixa quieto. Olha só, Ted Nugent, Dog Eats Dog, Forget Stereo Plane Blues, show de bola também. Sex Pistols, cara, de Johnny Rotten, é o Joãozinho Podre, traduzindo pro português. No Future, God Save the Queen. Eles estiveram no Brasil várias vezes, cara. Status Quo, uma banda dos anos 70 que muita gente talvez não conheça. Rock and Roll All Over the World e a primeira Peter Frampton com Lines on My Face, tá ok? E o guitarrista é o Peter Townsend, tá? De vez em quando dá um branco desse, Peter assim. Neil. É? Peter Neil. Nossa, é o Peter Neal, segundo a Marquinha. Não, ele hoje ele tá terrível, gente. Depois eu vou dizer o que é que ele soltou aqui. Vai chegar a hora, espera que vocês vão ver. Tá ok? Enquanto isso, a gente vai pro break e na sequência a gente volta com a Aerosmith, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Olha aí, Classic Rocks hoje, anos 70, meu amigo. Só que, como sempre, eu dei uma deslizada, né? Eu levei um tombo, legal mesmo, que eu botei aqui Ramones, e o Ramones aqui é dos anos 80, tá? Pisei na bola, mas é Ramones, você vai gostar, você não vai reclamar, eu tenho certeza. Legal? Olha, tem Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Purple, Jimmy Hendrix, Judas, Kiss e Led Zeppelin nessa sequência, cara. A gente vai começar com Adam Zeppel, vem comigo. Classic Rocks. Just climb right up his tree. So

Olha, um dos melhores álbuns do Led Zeppelin, House of the Holly. Tem aquelas criancinhas subindo o morro. Bom, maneiraço o álbum, tá? The Song Remains the Same, que foi o título do filme que eles fizeram também nos anos 70. Tá ok? Kiss, King of the Night Side World, Judas Priest, Starbreaker. Olha só, Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, Deep Purple, Highway to Hell. Não. Highway to Hell, o que, rapaz? De Purple Highway Star, cara. Highway to Hell é AC/DC. Black Sabbath, Super Notes, do álbum 4, considerado o melhor álbum do Black Sabbath. Alice Cooper, Under My Wheels. E a primeira, Aerosmith, com Adam's Apple. Gostou? Então segura a onda aí que a gente vai voltar, sabe com o quê? Com Nazaré. Quem não conhece, vai conhecer, já já. Classic Rocks, anos 70, cara. Você que não curtiu os anos 70, agora você que é coroa como eu... Tem cabelo ainda? Sorte sua, hein? Sorte sua, porque aqui o telhado tá completamente sem telha, meu amigo. Mas deixa quieto. Continue gostando de rock and roll do mesmo jeito. Olha só. Essa sequência vai poder estranhar um pouquinho, que eu botei um Pink Floyd aí no meio, tá? Um Pink Floyd pra dar uma quebrada no ritmo. Mas a música tem um solo do David Gilmour que merece ser tocado, né? Conforta-me number ou não, tá? Bom, a gente vai começar a sequência com Nazaré, com Bad Bad Boy. Vamos lá. Classic Rocks. and get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in a $5 first class traveling section. I think I need a lift yet. Screaming and telling him why he wasn't coming on 3:11. Classic Rocks. say. No, I just think I'll do just zero through my grave. Keep yourself alive. Keep yourself alive. Oh.

falo The Greatest Rock and Roll Band of the World, a melhor banda de rock and roll do mundo, eu sempre falo isso, cara. Rolling Stones, há controvérsias, mas eu continuo mantendo a minha palavra. Pra mim, é uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. Dance Little Sister Dance, o álbum It's Only Rock and Roll, But I Like It. Diz tudinho, é somente rock and roll, mas eu gosto, cara. E daí? Vai ouvir o seu lepo-lepo lá na tua casa. Tá ok? Ramones, Pet Sematary, essa música foi do filme. É um filme que tem um cemitério de animais, não sei se você viu, Marquinhos. E os animais, todo animal que enterrava lá, voltava à vida, tá? Eu não sei o nome do filme, Cemitério dos Mortos, sei lá como é que é. E nesse filme tinha essa música do Ramones, que é Pet Sematary, cemitério de cachorros de bichinhos, tá ok? Pra quem que eu tô explicando isso, também não sei, cara. Olha, Rainbow com Dio, Long Live Rock and Roll, meu amigo, vida longa ao rock. Queen, Keep Yourself Alive. Pink Floyd, Money, isso aí que eu falei no começo do bloco, e Nazaré com Bad Bad Boy. Gostou? Tem mais ainda, a saideira tá maneira, segura a onda aí que a gente volta. Classic Rocks, Classic Rocks. Olha, eu falei que tá maneira a saideira, não foi só pra rimar não, cara, tá muito boa mesmo, olha só. Tem Rush, Scorpions, Thin Lizzy, UFO ou UFO, se você preferir, o Uriah Heep, Van Halen e Whitesnake. Tá bom pra você, cara? Tá ótimo, né? A gente começa com Rush. Se eu não me engano, é o primeiro álbum do Rush, Fly By Night. Não tenho certeza. De repente eu dou uma viajada. É, e de cara, tá? Antes que você pense besteira. Vamos lá. Rush, Fly By Night, anos 70. Classic Rocks. Yeah. can't love me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. Push your ring on my doodomada. woman, treat me good. Give me everything a good woman should. Every day and every night, she'll be waiting on a brown-eyed boy to come and treat her right. Taking everything I could, but I've given all I can. Don't want no woman to weep or moan. I'm looking for a sweet heartbreaker. I'm never gonna live alone. We'll be right back. Olha, um dos maiores vocalistas que eu já ouvi até hoje. Agora, infelizmente, ele já não tá com o mesmo gogó e precisa da ajuda do back vocals. Eu vi o último show deles, é uma pena. Tá? Whitesnake, David Coverdale, um dos melhores vocalistas que passou também pelo Deep Purple, com Love Hunter, faixa título do álbum Love Hunter. Van Halen, Somebody Get Me a Doctor, Uriah Heep, Look at Yourself, meu álbum predileto do Uriah, UFO, Doctor Doctor, Tim Lees, Whiskey in a Jar, olha, Scorpions, Love News, Sunday Morning e Rush com Fly By Night. Legal, gente, chegamos a mais um final do Classic Rocks, espero que vocês tenham gostado, anos 70, de repente tem alguma coisa que você não deve ter gostado, porque é lógico, é o que eu tava dizendo pro Marquinho aqui, é unanimidade e quando existe é burra. Já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Se até agora, mas pelo menos você vai poder falar, se tocar alguma das bandas. Não, já ouvi, gostei, não gostei. É o que eu sempre digo aqui. Você tem seu livre-arbítrio para gostar ou não gostar. Legal? Bom, semana que vem tem mais. Hoje, sabadão, como eu sempre digo a vocês, pode sair, meu amigo. Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.